e a provar aquilo que viu. Vamos, meu amigo, a mais um copinho. Oh, malhão, malhão, onde deixa de lampeira, onde parece coradinha, toda cheia de chieira. Ai, malhão, malhão, isto é do Palmeira, isto não virá o domingo, como a roça na roceira. Ai, malhão, malhão, põe o teu lugar que te eu veja, não faça sangrar meus olhos a bailar pela igreja. Malhão triste, coitado.

a praia fui visitar. Caminhando sobre as dunas, um calor de arrasar. Olhar à minha volta, sou beldade junto ao mar. Meio daquele cenário, foi de ti que fui gostar. Foi à beira mar que te conheci. Estavas tu deitada, toda descascada. Amigos da Rádio Arcanciel, e lá estamos nós mais uma vez para uma nova emissão Portugal em Festa, na minha companhia, na companhia do Vítor. Medicina, e é nisto que dá, vir em segunda mão, metia primeiro e fiquem sem travão. E mais uma vez no programa, muita música portuguesa, da mais nova à mais velha, passado para o fado, para a pimba, para a música romântica e para desgarrar, e sem esquecer a nossa música brasileira. Eu ficava quieta, mas comprei a carrinha, pensar na família, cabos e para nos meter um bocado em condições, para nos rir um bocado, não é? O Anandota Alentejano, que eu escolhi para vocês. Mas por enquanto são 9 horas e 47 minutos, pouco para lei e muita música, não é? Assim. Então vamos lá com Inlas Madicina. Comprei uma carrinha que não tinha buzina, pensei que era alemã, mas era medicina, e é nisto que dá, vir em segunda mão, meti a primeira e fiquem sem travão. Mas que bom negócio, ai que te metes, que fez que agora calças, já os derreteis, melhor era teres comprado uma bicicleta, que não levas tu, e eu ficava quieta. Mas comprei a carrinha, pensar na família, cabos tu e os miúdos e alguma mobília. Engendrei até uma surpresa fixe, pegamos o cão e vamos até feliz. Engendraste até uma surpresa fixe, pega tudo o cão e vai até feliz. É tudo muito lindo, não é conversas sérias. Não me tentes iludir com uns dias de férias. Manda isso provar, para a tocada dos teus dias. Ou então longa noite vais ficar a ver navio. Mas comprei a carrinha, pensar na família, cabos tu e os miúdos e alguma mobília. Engendraste até uma surpresa fixe, pega tudo o cão. Já que não quer

lá para a frente com Silvia Laja, não me digas nada. Quando estás ao pé de mim, eu sinto-te a cheiro assim. Eu fico louca, se eu sinto o teu respirar, se ouço o teu falar, eu fico louca, eu fico louca. Rebeca, taca, taca, taca. Na freguesia todos querem curtir esta cantiga que acabei de fazer. As bailarinas já se estão a vestir para comigo dar a todos o que todos querem ter. Manas linda, de luz e cor, bem portuguesa com sabor a verão. Graças à vida eu hoje estou, e para agradecer a todos deixo aqui este refrão. O presidente, taca, taca, taca, a sua dama, taca, taca, taca. Ai, toda a gente, taca, taca, taca, para ouvir a nova moda que hoje vou aqui.

amor, me queres assim, de noite e de dia, fico ao pé de mim. Mentira, mentira, sei que já me amas, de dia me beijas, à noite me enganas, à noite me enganas, à noite não estás, para outra bunda estarás. Jorge Ferreira, ficamos com ele, Autocarro do Amor, e esta música vai diretamente para a amiga minha, que ela gosta muito desta música. Então, olha aí. Duas empregadas bem gentis, como nunca tens este carinho. Que carro é este, perguntei, como nunca assim eu viajei. Respondeu o revisor.

quem está feliz. Portugal é festa, contagia todos num segundo. Yeah, yeah, yeah. Portugal é festa, não há melhor festa no mundo. Não há. Portugal é festa. E vamos lá para desgarradinha maneira. Vizinha da Panacova, recebi o convite. Eu recebi um convite para passar uma noitada à casa de uma viúva, que já estava reformada, mas tinha uma filha boa, era dessa que eu deixava. Bom dia!

chega o momento de nos rir um bocado, nos alegrar um bocado. Então vamos lá com a anedota letrejana, a diferença entre o homem e a mulher. Vocês sabem? Não? Então já vais saber. Os homens perguntam-se porque é que nós, as mulheres, vamos muito tempo na casa de banho. Eles dizem, elas levam-lhe uma eternidade e hoje eu vou explicar o que é que acontece. Nós entramos, minha mãe sempre me disse quando eu comecei a ser à noite, filha, nunca te sentes numa sanita que não é tua. Olha, podes apanhar doenças e ficar grávida. E a gente acredita nas nossas mães. A nossa mãe é aquela... Se a nossa mãe diz é porque é verdade. Sábado à noite, casa bem dos homens não tem ninguém. Casa bem das mulheres, parece que toda a gente se lembra quando a gente tem vontade. O que é que a gente faz? A gente vai para a fila, trocamos a perninha e os bracinhos, olhamos umas para as outras com os caras parvas, despoja-te com isso que eu estou deitando uma pinguinha e passado meia hora já a gente entra dentro da casa de banho e começa tudo. A gente vai fechar a porta não fecha. Então o que é que a gente faz? Mas na porta. Vamos tirar a mala com 50 coisas lá dentro, a pesar 3 quilos. Onde é que a gente mete o cabide da porta? Qual cabide? E nunca há cabide na casa de mulheres? Então o que é que a gente faz? Mala ao pescoço. Então estamos com a mão na porta, a mala a pesar 3 quilos. A gente não pode tocar na sanítica porque a nossa mãe nos ensinou que a gente não pode tocar, que ficamos graves e apanhamos doenças. Só que chega ali uma parte em que a gente anda bebendo uma noite inteira que as pernas começam a tremer. E já pensa assim, toque, não toque. E a nossa mãe olha doenças. E depois olhamos para o lado, papel higiênico. Nunca há papel higiênico na casa bem das mulheres. Então o que é que a gente se lembra? Dentro daquela mala com 50 coisas lá dentro há um lenço ranhoso há 3 panas atrás, mas nem interessa. A gente quer é despachar e ir embora. Então como é que a gente tira se a porta não fecha? Então o que é que a gente faz? Com as calças por aqui, deslargamos um bocadinho a porta, alguém a gente diz, está a gente. E põe-se outra coisa, que é os sensores da casa de banho. A gente está com o papel a limpar, de repente a luz apaga. O que é que a gente faz? Com o lenço faz assim. E depois há outra coisa que é, no verão, quando a gente leva aqueles macacões, o que é que a gente faz? Encosta a cabeça à porta, apanhando o macacão assim. Sempre. E depois a gente chega lá fora, está o nosso amigo ou o nosso namorado, ou seja, quem for, assim, vocês levam um tempo à casa de banho. Vocês soubessem o que a gente lá passou lá atrás. Mas os homens não, os homens são mais práticos em tudo. O homem... A primeira vez vai à casa bem na hora e não há lá aquelas bolas de naftalina. Então o que é que os homens pensam? Que têm todo o poder no xixi. Então o que é que eles fazem? Tentam destruir a bola de naftalina. E se passa ali uma mosca, por engano... E fazem desenhos. Eles quando estão olhando uns para os outros, é por estar fazendo desenho, né? Para verem se é maior ou mais pequenina. A segunda vez já vão com música na cabeça, já vão ali com tudo a dançar. Fazem xixi por todo lado. A terceira vez vão também bêbados, também os que encostam a cabeça à parede e diz, mija filha, mija. E depois chega o pé nós assim. Mas o que é que aconteceu? Foi ele que me tornou uma imperial por os pés, que é para abafar o calço. E depois há outra, que é o homem a vomitar e a mulher a vomitar com a bobedeira. O homem quando vai a vomitar leva sempre um amigo atrás. Para quê? Para segurar na imperial, hein? E a primeira coisa que o homem diz quando acaba de vomitar é, tem a minha imperial. A mulher não, a gente complica sempre. Então o que é que a gente faz? Leva sempre 3 amigas atrás. Uma para segurar no cabelo, outra para segurar nesta zona abdominal e outra para estar lá dizendo, ainda disse para não vomitar tanto, agora vomita. Vomita, ainda disse para não beberes. E a primeira coisa que a mulher diz quando acaba de vomitar é, tem alguma coisa nos dentes, amiga. Muito obrigada. A empresa Oliveira, com especialidade na renovação e isolamento exterior e interior em todo o tipo de pinturas, procura vários obreiros com motivação e disponibilidade, com ou sem experiência consoante o perfil. Contacte já o Sr. Oliveira pelo 06-59-74-2101 ou 02-38-76-4086. Les établissements Mariano au Cave du Portugal à Sémoy préparent la fête de la châtaigne, au Magusto. Les châtaignes sont arrivées aux établissements Mariano. Venez découvrir la châtaigne portugaise

consigo viver sem você. Não, não importa a hora e o lugar, pensamento voa te encontrar, pois não aprendi ainda a te esquecer. De amor, eu colo em nele e ela em mim. Grudou,

levantar a vela para fazer casa cheia, sabes, sem falta, quero ver lá, todos lá, encher aquela sala de festa de Montição. Até um barco comprou papel. A ver se não somos 11 homens, 11 milhões, como dizia na bola, não era? Então, vamos lá ver se vocês estão, sabem muita coisa em cima de Maria Lisboa. Então, a pergunta será, em que ano nasceu Maria Lisboa? Em que anos nasceu Maria Lisboa? Então, se quiser, 02-38-43-48-00. Para o barco navegar, levanta a vela, meu amor, levanta a vela. Levanta a vela, sei que tu vais adorar. Levanta a vela, meu amor, levanta a vela. Levanta a vela, para o barco navegar. Levanta a vela, que eu não faço nada dela. Levanta a vela, sei que tu vais adorar. Mais uma de muitas mulheres. Ai, eu gosto de carinho e muito. ficamos sempre com Maria Lisboa. Tem um dedo que adivinha. O meu não adivinha nada, era bom se adivinhasse. E já foi ganho, já foi ganho. Então não foi em 1962, foi em 1962 que nasceu Maria Lisboa. 15 de agosto de 1962, exatamente. Fiquem atentos que ainda temos outro lugar a ganhar. Vamos lá com o mix da Rebeca. Tiram a foto comigo. Então, por que que não? Sorriso. Tira uma foto comigo. Som. Tira uma foto comigo. Quero uma foto contigo, crazy. Tira, tira, tira, tira, tira, tira. Tira uma foto comigo, baby. Tira, tira, tira, tira, tira, tira. Quero uma foto contigo, crazy. Para lembrar nós os dois, a dançar para depois chorar num lugar escondido e sonhar tu e eu a voar lá no céu. Faz o que eu te estou pedindo. Onde é que tu moras? És com tu. Ambiente isto tudo, não é? Com Bruno na cintura, com cintura. E antes de chegar à última pergunta, para ganhar mais um lugar para sábado. Quero que me deixes louca com teus lábios e teus beijos.

aí quebra a mãe, pega na cabeça. Domingo ela não vai, vai, vai. Domingo ela não vai, não, vai, vai, vai. Olha, domingo ela não vai, vai, vai. Domingo ela não vai, não, vai, vai, vai. Segura o tchan, amarra o tchan. Segura o tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Segura o tchan, amarra o tchan. Segura o tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Segura o tchan, amarra o tchan. Segura o tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Segura o tchan. E vamos lá até o Santa Maria. Eu não estou a ouvir nada, como é que é? E o lugar já está ganho, já, pois já. Ainda não tinha acabado a pergunta que o telefone já estava a tocar. Então era 25 de Abril, e é. Então já sabem tudo, já sabem tudo. Maria Lisboa, 25 de Abril, sábado, sem falta, esse fazemos casa cheia. Eu sei que não vou. E só quero ver o fundo. Vai! Vamos lá, então com Hugo Manuel, ela é linda. E é com Hugo Manuel que vou me despedir de vocês. O tempo passa, passa, 3 horas de missão. É muito, muito, passa muito rápido. Foi um enorme prazer estar aqui com vocês. Espero gostar, ao menos. Para cada homem um tormento. Então, é como estava a lhe dizer, foi um imenso prazer estar aí com vocês, um imenso orgulho. Tudo bom, tudo bem. E vamos dar encontro então, sábado, a partir das 14 horas, por uma emissão Portugal Mix, com sempre a melhor música portuguesa. Se não, sábado à noite, não faltar, enchemos, vamos fazer casa cheia lá em São João de Belém. Magia. Como Maria Lisboa. Ela faria parar o tempo. Quero lá ver Orleans todo. Para cada homem um tormento. Então, sábado, a partir das 14 horas, mete Portugal em festa, torna a vir quarta-feira, a partir das 9 horas, até o meio-dia, sempre, sempre com a minha música portuguesa. Daqui lá, tudo bom? Grande abraço, coragem, força. E não se esquecem, gozar a vida. É que temos mesmo que gozar a vida. Então, tchau, tchau. Vou-vos deixar na companhia da RDP Internacional. Tchau, tchau. Pois elas são todas de enlouquecer. Mas para mim foi sensacional.